Pode chover canivete e até meteoro, mas hoje eu morro sentado num bar. O mundo pode acabar, mas deixa meu copo na mesa, sem saideira. Tô revoltado com a vida do mundo, correndo de tudo, só quero que você me deixa aqui com a minha tristeza e as minhas lágrimas caindo num copo de cerveja. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, tá doendo demais. Prefiro beber, prefiro chorar por você, sem ferir meu orgulho. Sou do tipo matuto. Amor sem prazer, fazer sem querer e fingir. Não engulo, eu juro. Sou do tipo matuto. Voltado com a vida do mundo, correndo de tudo, só quero que você me deixa aqui com a minha tristeza e as minhas lágrimas caindo num copo de cerveja. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, tá doendo demais. Prefiro beber, prefiro chorar por você, sem ferir meu orgulho. Sou do tipo matuto. Amor sem prazer, fazer sem querer e fingir. Não engulo, eu juro. Sou do tipo matuto.